Ao vivo? Ao vivo? Ao vivo? Saudações, alviverdes a todos! Eu sou o Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso, todas as segundas e sextas-feiras aqui. No Verdazo 1914, canal do YouTube. Verdazo 1914. Canal Verdazo. Eu queria começar o Periscatso desta segunda-feira dizendo: chupa, gambá! Chupa, maldito! Chupa! Chupa! Maldito gambá, maldito! Time maldito! Traidores! Vão queimar no último círculo do inferno. Vão sentar no colo do capeta, de Lúcifer, que tá lá reinando. E vocês estão lá do lado deles, porque vocês são traidores. Traidores. E traidor a gente trata que nem a gente tratou ontem. Aliás, para não perder o costume, vocês roubaram a gente ontem de novo, né? É. Dois pênaltis no mesmo lance, nada. Parece que tem que ter. Eu não sei quantos pênaltis tem que ter no mesmo. Será que tivesse o terceiro, ele também não ia dar? Eu não sei se três ia ser suficiente. Mas time nojento, clube nojento, torcida nojenta, torcida vendida. E ó, graças a Deus eu sou palmeirense, cara. Graças a Deus. O mais nojento era ver os malditos querendo, sabe? Cantar de galo no Twitter, mesmo depois de ter tomado um cacete que tomaram ontem, querendo falar de 8 de abril. Orgulho! Eles têm orgulho de 8 de abril. Eles não têm vergonha. Eles têm orgulho. Então, não existe prova maior de que tudo que envolve esses traidores é coisa do mais baixo nível. É o que de pior pode existir. É corintiano. E não quero saber se tem exceção. Para mim, todos são. Não quero saber. Meu parente. Meu... Não quero saber. Dane-se. Azar o seu. Né? Sorte sua que você é palmeirense. Chupa, né? Chupa. Chupa. E ó. Temos que falar sobre o Deverson, né? Temos que falar sobre o Deverson. Um abraço para o meu amigo Lucas Galli. Eu não vou falar sobre. Ah, e se o Filipão tivesse vindo antes? Ah, e o Roger Machado virem o disco. Não encham o meu saco com isso. Lucas Paiva, se você for colocar maiúscula, você, né? É falta de educação, põe minúscula aí, numa boa. Vamos lá. Vou começar do Deverson, depois a gente fala do jogo, depois a gente fala de Corinthians, depois a gente fala de um negócio mais geral. Vocês devem ter visto um post que eu fiz hoje sobre o Deverson. Deixa eu pegar e tirar esse cara aqui. O Deverson está sendo um dos jogadores mais importantes do nosso elenco. O Deverson está sendo um dos pontos-chave, um dos pontos de equilíbrio do nosso time. Com a altura dele, a casquinha dele, é impressionante como funciona, né? O Palmeiras ontem, a primeira chance que foi criar foi numa casquinha do Deverson, que ele tirou para trás e o Johan aparou ali no segundo pau, cortou para dentro e bateu. Não aconteceu nada, mas foi a primeira chance do Palmeiras. Ele fez o gol, ele fez o lançamento do gol do William contra o Atlético Paranaense, quando a coisa estava feia. Ele está sendo muito importante. Embora ele não tenha o físico do Borja para segurar zagueiro lá atrás, para ficar enfiado dentro da área, sabe, para o jogo vertical. Ele é outro tipo de jogador. Assim como o Willian também é outro tipo de jogador. Não tem ninguém com as características do Borja. O mais parecido é o Papagaio, por incrível que pareça. Ele é mais forte que o Borja, que o Daverson. Só que o Daverson, ele jogou bem por, sei lá, 60, 70 minutos. De repente, ele se transforma. E aí acontece o que eu falei ontem na transmissão e depois eu repeti no post de hoje. Ele entra em modo lacraia. Ele fica completamente louco. O Daverson é louco. Então ele começa a dar pirueta, tudo ele cai. Ele parece, sabe quando você corta o rabo da lagartixa e ele fica todo assim? Ele parece isso em campo. Foi dar um encontrão no Cássio ali que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver ele fazer aquilo que ele fez. Sabe, a bola? E isso é ruim. É ruim para ele e, por consequência, é ruim para nós. Por quê? Porque ele começa a ficar marcado pelos adversários. Até aí, até esse não é o maior dos problemas, porque você não encontra os adversários toda hora. Você fica marcado pela imprensa e pelas arbitragens. Ninguém conhecia o Daverson no Paraguai. Aqueles 15 minutos que ele ficou em campo contra o Cerro Porteño, o presidente do Cerro Porteño deu uma entrevista e falou especificamente no Daverson, que pô, o cara estava muito louco. O comportamento dele não é compatível com o que a gente espera. Isso é claro, isso é uma coisa muito pessoal, tá? Agora eu vou falar por mim. Não é muito compatível com o que eu espero de um atleta do Palmeiras, né? Eu espero um pouco mais de seriedade, eu espero um pouco mais de. Catimba faz parte do jogo? Faz parte do jogo. Mas o Daverson, ele. O que ele faz não é catimba, é modo lacraia. Ele fica muito louco. Ele faz, por exemplo, o que a gente execra no Neymar. Ele cava a falta assim de um jeito. Se ele não tivesse sido tão exagerado no mergulho que ele deu dentro da área, talvez o juiz tivesse dado pênalti, que foi pênalti do Henrique nele. E ele não deu. Por quê? Porque o Daverson. Ah, né? Só que o pior não é isso. Ele foi expulso contra o Bahia sem ter feito nada. Tudo bem, ele abriu os braços e acertou a cabeça do Mena e abriu a testa do Mena. Mas foi sem querer, claramente sem querer. Só que é o Daverson. Ah, então expulsa. Tanto que o Daronco deu amarelo. Quem expulsou foi o VAR, que era o Voaden. Safado, né? Ah, não, expulsa. Expulsa, expulsa, expulsa. E a gente vê claramente que ele subiu com os dois braços abertos, o que caracteriza que foi impulso, não foi a agressão. Expulso. Tomou terceiro amarelo ontem, de bobeira. Suspenso. Essa expulsão contra o Bahia, ele pegou dois jogos. Então ele não jogou no jogo da volta contra o Bahia e não vai jogar quarta-feira contra o Cruzeiro. E foi expulso contra o Cerro Porteño sem ter feito nada. Agora, ele estava muito louco. E o juiz, pô, vou tirar um, vou tirar esse louco aqui. Eu nunca vi isso acontecer. O cara está expulso de três jogos por três competições diferentes. E ele desfalca o Palmeiras num momento delicadíssimo, porque o Borja tá fora. O Borja tá com uma lesão na panturrilha. Então a gente não sabe o que que o Filipão vai fazer. Pode até ser migué isso aí, tá? Essa lesão na panturrilha do Borja. Pode ser migué? Pode, pode sim. Tipo, ele poupou o Borja normalmente no fim de semana para jogar na quarta. E aí vem com um papo de lesão na panturrilha desde sexta-feira. Coisas de Filipão. Tá? Agora, e se for verdade? E se o Borja realmente estiver com uma lesão na panturrilha? Nós vamos jogar com quem de centroavante? A gente não tem centroavante, não tem? Tem o Papagaio e tem o Willian. O Willian não tem a menor característica de 9-9. né? Ele é um atacante. Já jogou de centroavante, pode jogar, mas você perde a jogada aérea, você perde uma série de coisas colocando o William como 9. E o Papagaio é 9, só que é um menino. E é um jogo muito cascudo, né? Pra você botar um menino que nem o Papagaio. Não vou fazer a piadinha de novo do verde, tá? Vocês não gostam. Então, o Deverson, muita gente veio criticar o texto, sabe? Aliás, é tão difícil, né, você fazer. Eu tomei tanto cuidado para fazer o texto, para deixar claro que eu não estou criticando o Deverson, sabe, queimando o Deverson. Agora, eu estou tentando alertar, fazer a minha parte, né, a minha parte, para levantar essa discussão de que alguma coisa tem que ser feita com o Deverson. Porque ele está prejudicando o time. Essas três expulsões, as três suspensões, num momento como esse, é sério. Pode ficar pior, ele pode ser expulso, pode deixar a gente com a menos. Ontem, os jogadores tiveram que ir lá no banco e falar: tira o Deverson, que ele está muito louco, ele vai ser expulso. E ia mesmo, na transmissão, lá de cima, lá eu falei a mesma coisa que os jogadores falaram: tem que tirar o Deverson, rápido, rápido, ele está muito louco. E o Filipão enxergou assim, infelizmente. Então ele vai acabar prejudicando o Palmeiras. E é excesso de vontade, ele quer ajudar, é o jeito dele. Então nada contra, sabe, a pessoa dele, o jeito dele de fazer isso. Só que à medida que isso prejudica o Palmeiras, isso tem que ser revisto. E aí eu quis levantar essa questão. E aí é impressionante a internet, né, gente? Ah, você quer queimar o cara. Ah, você quer ditar o comportamento. Ah, você é um... Puta, como é difícil se comunicar, né? Ainda bem que é uma minoria. Porque eu tomei tanto cuidado nesse texto que eu percebi que foram poucos. Desta vez foram poucos. Acho que a maioria, grande maioria, compreendeu perfeitamente o teor do texto. Mas sempre tem dois ou três que... Ah, você deixa o menino, o cara tá suspenso de 3 jogos, o Dedo Mental. Não deixa nada, tem que controlar. E não sou só eu que tô falando isso, o próprio Filipão falou. E no jogo anterior, quando no jogo contra o Paranaense, quando perguntaram para ele o que que o Filipão pediu para você fazer no campo, Deverson? Aí o Deverson falou assim: ah, ele não pediu para fazer nada, só para eu não, pra fazer o de sempre e para eu ficar calmo. Então, o Filipão já está vendo que ele é fio desencapado. Então, quando ele entra nesse modo lacraia, tem que tirar. Quando ele está focado em jogar bola, pô, excelente. Ele se deixa levar muito fácil pelas emoções. Ele tenta dar drible no campo de defesa. Quando ele se empolga, ele começa a querer dar toque de efeito. Sabe, fazer firula. E ele não tem nem categoria para isso, né? Ele não é exatamente o cara que chama a bola de meu amor. E a bola também não gosta muito dele, não. Ele vai lá e faz os golzinhos dele, mas ele não é um puta habilidoso, não é mesmo. E tenta fazer o que não sabe. Então, o Deverson tem que. Alguém tem que chegar nele e falar: Deverson, você é apenas o Deverson. Você não é o Ronaldinho Gaúcho, você não é nem o Dudu, tá? É o cara que põe fogo. Foi importante o que ele fez com o Serro Portenho? Foi. Ele acabou expulso, mas ele foi importante ali naquele momento do jogo, tava tenso, ótimo. A piscadinha que ele deu pro Roger, sensacional. Isso é ok, isso é perfeito, isso está dentro do equilíbrio, né? Agora, a dividida que ele deu com o Cássio, os mergulhos, sabe, o exagero. Então, alguém tem que dar um freio no Deverson. Agora são 3 jogos, né? Agora acho que ele vai ter bastante tempo para pensar, mas se ninguém ficar em cima, ele vai voltar igual. Então, que alguém faça isso e que... Eu espero que, se não ficou claro até agora, que agora tenha ficado claro, né? Se não tinha ficado claro até antes de começar o Periscatos, que Não estou querendo queimar o Deverson, sabe? Estou querendo só que ele não atrapalhe o Palmeiras com o excesso de vontade dele. Ele parece ser um cara gente boíssima, né? Parece ser um cara super do bem, um cara bacana, divertido, engraçado. Mas tá fazendo merda, porra. Então alguém tem que ir lá dar né, uma controlada. Então é isso que eu queria falar do Deverson. Agora, sobre o jogo em si, eu notei uma diferença, dois períodos muito distintos no jogo de ontem. Um foi até os 30 minutos. E quem acompanhou a transmissão que eu e Bruno Zaniolo fizemos ontem lá do Allianz Parque, talvez se lembre. Até os 30 minutos não teve jogo. Até os 30 minutos foi só aquela coisa de derby, de um mostrar que é mais macho que o outro, de pressão na arbitragem, muita preocupação com o juiz. Se bem que o juiz foi muito mal ontem, né? Mais uma vez. Mas o Palmeiras não conseguiu jogar bola. Não conseguiu porque o Corinthians forçou essas situações de jogo truncado, porque o juiz atrapalhou e porque o Palmeiras caiu nessa armadilha. Essa atmosfera de disputa, de tensão, ela durou até os 30 minutos. Ela foi se diluindo com o tempo, né? Ela começou muito forte, ela foi baixando, foi baixando, foi baixando, e aos 30 minutos ela sumiu. Por que que isso aconteceu? Porque o Palmeiras parece que, opa, se ligou. Nós temos que jogar bola. Se continuar nessa, a gente não vai fazer nada. Cadê o plano de jogo? Vamos fazer. E aí o Palmeiras começou a jogar bola. Então o Palmeiras inverteu o Dudu com o Johan, não deu certo. A hora que o Dudu voltou para a esquerda, que foi mais ou menos nessa época, pô, plano de jogo, vamos lá, vamos jogar. E aí funcionou. Então o Deverson participou muito bem das três primeiras jogadas do Palmeiras. Não derrubou a bola, chutou. Aí ele teve uma jogada do Dudu que ele cabeceou. Participou bem. O Dudu também participou muito bem nessa parte final do primeiro tempo. Até então ele era nulo no jogo. É um dos que estava mais pilhado, mais, sabe, nessa ideia errada de transformar um jogo de Libertadores. Não tinha nada que fazer isso. E aí o Palmeiras criou quatro ou cinco chances no final do primeiro tempo, nos últimos 15 minutos do primeiro tempo. Aí virou jogo de bola. E aí o Palmeiras começou o massacre. Foi um massacre. Então, o gol não saiu no primeiro tempo, mas aí foram 15 minutos de superioridade absurda do Palmeiras. Por quê? Porque virou jogo normal. Então, olha como às vezes até a gente atrapalha. Quando a gente pilha demais, ah, é derby, tem que jogar derby, tem que não sei o quê. Isso não existe? Claro que existe. Mas é até um certo ponto. Não é só isso. É o equilíbrio entre tudo. É jogar derby. É saber a importância do jogo, é tratar como um jogo especial, mas continua sendo um jogo e continua tendo um plano tático, continua tendo jogadas. As jogadas têm que ter começo, meio e fim. E quando o Palmeiras se ligou disso, começou a jogar e exerceu a superioridade em cima do Corinthians. Aliás, que time ruim, que time feio esse do Corinthians. E mais interessante é que a gente vê que eles não têm dinheiro para porra nenhuma. Eles não vão sair dessa draga que eles estão tão cedo. O time deles é muito, muito ruim. E se eles não tivessem começado o brasileiro bem, com o embalo lá do roubo do Paulista, eles acumularam bastante ponto no começo, eles ficaram ali sempre no, né, na parte de cima ali, pelo menos até a décima rodada. Acumularam alguns pontos importantes. Se não, eles estavam brigando contra o rebaixamento, porque eles estão a 6 pontos da zona do rebaixamento hoje. Então eles ganharam os pontos ali no começo que não eram para ter ganho. Por exemplo, contra nós. Né? Num jogo que o Palmeiras foi muito mal. Eles ganharam surpreendentemente de forma limpa no primeiro turno. Mas eram 3 pontos que aquele time lá já não era para fazer em cima da gente, não. Né? E outros jogos que eles ganharam sem ter, sabe, sorte. Tiveram muita sorte. era para eles estarem brigando ali com o Vasco e com o Botafogo, tá? Interessa. Continua sendo clássico, continua sendo derby, vai entrar na estatística. Na estatística dele, eles contam o que eles querem, né? Mas só falta não contarem esse, sei lá, ah, porque o Fagner não jogou, então não vale. Sei lá, porque eles vão alegar. Porque eles contam o jogo que eles querem só, né? Na estatística. Mas, enfim, vai entrar, pra gente séria, entra na estatística. Ganhamos do Corinthians, marcamos 3 pontos, estamos fortíssimos na briga pelo título. Desses 5 jogos que tivemos, 5 rodadas, né, que tivemos no segundo turno, eu acho que o Palmeiras e o Inter tiveram os caminhos mais complicados até agora. Então, São Paulo teve uma sequência de 5 jogos bem fáceis, acho que teve um jogo complicado só. Então, a tabela do São Paulo vai ser bem mais difícil que a de Palmeiras e Inter até o fim, os 14 jogos que faltam. Faltam 14 jogos para acabar o campeonato, tá? Não é muito, não. E o Palmeiras, assim, com uma força de elenco absurda, né? Uma coisa que a gente tentou fazer em 16, tentou fazer em 17 e em 18 conseguiu. Porque esse sempre foi o plano. Você ter dois times fortíssimos. Você ter um elenco de 20 que podem entrar a qualquer momento e serem titulares. Então, na lateral direita, hoje a gente tem dois caras que, tranquilo. Lateral esquerda, eu desconfio ainda do Vitor Luiz. Ele não é um cara que me passa confiança, mas o Diogo Barbosa, eu acho ele um cara excelente. A gente, os quatro, as duas duplas de zaga acertaram, elas deram encaixe, né? Eu lembro que a gente discutiu bastante sobre as duplas de zaga lá no Mesa 42. Tem que dar a liga, né? Entre os dois zagueiros. Estilos diferentes, um completa o outro, idades diferentes, né? Um mais experiente, outro mais jovem. Não é bem o caso de Gomes e Luan, né? Que os dois são jovens. Mas, enfim, de alguma forma, um tem que completar o outro. E tem que dar liga. E eles têm que um olhar e já saber para onde vai se posicionar, porque já sabem onde o outro está. E eles conseguiram, as duas duplas conseguiram isso. Então, o Antônio Carlos e o Edu Dracena hoje. O Edu Dracena está jogando demais. Ele está na melhor fase dele no Palmeiras. O Antônio Carlos segue sendo o melhor zagueiro do Palmeiras no ano. E aí jogou Luan e Gustavo Gomes, os dois arrebentando. O Gustavo Gomes, ciente daquela limitação dele, ele entra, arrepia, tá tirando tudo, é isso que precisa. Do jeito dele, ele tá fazendo o trabalho dele de forma perfeita. E o Luan, jogando pelo lado direito, capitão. Ontem ele foi melhor em campo, na minha opinião, ele foi melhor em campo. Ah, o Dudu, não, jogou muito bem o Dudu. O Davidson jogou bem, até ele entrar no modo lacraia, e foi muito bem. Mas para mim o melhor em campo foi o Luan. Porque a firmeza dele lá atrás, assim, quando a bola passava ali da primeira linha nossa, chegava nele e não tinha conversa. Então jogou demais o Luan. Nossos volantes. Pô, tá jogando Thiago Santos e Felipe Melo? Eu não acho que o Felipe Melo tá indo bem de segundo volante, mas quando ele trocou Thiago Santos por Moisés e puxou o Felipe Melo para trás, o Felipe Melo jogou muito. Muito. Que é a posição dele mesmo, né? Então você tem Felipe Melo e Thiago Santos, os dois para a mesma função, e para segundo volante você tem Moisés, você tem Bruno Henrique. A ponto de poder abrir mão do Tchê. Ah, pode ir embora. Muito forte. Na meia. Vamos lembrar que a gente está sem o Guerra e sem o Gustavo Scarpa, hein? Lá na frente. O Johan joga muito. Ontem ele foi discreto, mas muito competente no que faz. Dudu, Lucas Lima, William jogando aberto, ponta a ponta. É um puto elenco, gente. É um puto elenco. E vê o Inter. O Inter jogou contra nós com o que tinha de melhor. Quem que o Inter tinha no banco para mudar o jogo ali, para fazer um. Tudo bem que eles tentaram contratar o Guerreiro e se fuderam, né? Mas quem que o Inter tinha para mudar o jogo contra nós? Contra o nosso time reserva? E nós demos um pau neles lá. Quase. Não ganhamos porque não ganhamos. Jogamos muito melhor. Quem que eles tinham no banco? Que inclusive entraram para tentar mudar o jogo. O Dair Helman falou assim: não, agora eu vou mudar o jogo. Vou botar quem? Camilo e D'Alessandro com 85 anos. Esse é o elenco do Inter. Ah, o Inter não está mais jogando outras competições. Mas será que aguenta mesmo assim? Será que aguenta até o fim do ano? Se perde uma peça-chave ali. A zaga do Inter está encaixada. Mas se perde dos zagueiros ali, por alguma razão, dá uma lesão, dá um. Já pensaram? Palmeiras tem, perde um para o outro. Vai chegar no final, o Palmeiras está administrando o elenco. A hora que chegar o funil mesmo, aí o Filipão vai parar de fazer isso. Aí o Filipão vai com o que tem de melhor, sei lá, pegar a sequência final de seis, sete jogos. Domingo e quarto, joga o time de cima e vão para cima. O que tem de melhor. E aí sim, recorre a reservas. Mas aí você já não tem mais por que economizar. E aí o Palmeiras vai trucidar quem vier pela frente. Então eu confio muito que o Palmeiras não vai conquistar títulos. Vai conquistar mais de um. Dois ou três. Ou quatro. Claro que tem que empolgar, gente. Olha o que esse time está fazendo. Então, para o brasileiro, eu mantenho o que eu escrevi há 2 semanas. O Palmeiras é favorito absoluto. Se jogar com o time de cima todos os jogos do brasileiro, ganha o brasileiro. Pode perder, se inverter, né, a estratégia. Pode perder nas Copas. Se bem que o time B, entre aspas, B, está quase tão forte quanto o time A. Então, a pessoa bota os dois times para jogar o brasileiro, campeão, bate campeão e vice. A gente tem que tomar cuidado para não subir no salto, para não ficar arrogante. Mas quem que bate de frente com a gente hoje? Ah, mas tem o Cruzeiro quarta-feira. Pode ganhar da gente. É mata-mata, é um jogo, é uma sacada do mano, um erro individual de um jogador nosso. Fode tudo. No mata-mata. No brasileiro? No brasileiro é o truco. O Palmeiras é favorito, aliás, eu estou falando isso desde que a gente estava 8 pontos atrás. Vocês lembram disso? Bom, então demos um cacete no Corinthians, né? Os caras não conseguiram fazer o Everton dar um salto. O Everton voltou para o vestiário com o uniforme limpo. Ele não fez uma defesa sequer. Esse é o tamanho da superioridade. Você pode falar assim: ah, o Cássio não fez nenhum milagre, mas fez várias defesas. O Cássio fez várias defesas, nenhuma super vistosa e tal, mas ele foi exigido. O Palmeiras finalizou pra cacete. Então foi um pau que o Palmeiras deu, fora aquele lance do Dudu na trave, né? Pecado, que golaço que ele já ia fazendo. Ele ia fazer aquele gol antológico, gol pra entrar em. Um clipe de programa de TV, se bem que eles não iam pôr, porque é do Palmeiras em cima do Corinthians. Clipe para fazer, sabe, quando fizerem filme. Que golaço que ele ia fazendo. Porque, além dele ter feito uma puta de uma jogada, a conclusão foi um foguete, né, para furar a rede, sabe? Afundar o Cássio com bola e tudo para dentro do gol. Apenas pegou na trave. Então, assim, dois pênaltis, esse lance. Então, assim, o Palmeiras jogou bem, muito bem ontem, e a vitória veio com naturalidade. Quando virou o jogo de bola aos 30 minutos, parece mesmo que virou um jogo comum. Parecia que era o Atlético Paranaense de novo, parecia que era o, né, para combinar com o uniforme, parecia que era o Ceará, parecia que era o Bragantino. Era um time menor que o Palmeiras. Exerceu assim com muita naturalidade a sua maior condição. Então, Eu saí satisfeitíssimo do estádio ontem. É, claro, fica aquela. Ah, puta, podia ter enfiado uma sacola. Que bom que foi assim. Que bom que foi assim. Porque se a gente enfia uma sacola, se a gente tá já tá, sabe, nas nuvens com esse 1-0, imaginem vocês se a gente tivesse enfiado uma sacola no Corinthians. Aí talvez fosse muito difícil segurar o salto alto dos jogadores. Então foi bom que foi 1-0. Foi bom que foi 1-0, porque a imprensa também não começa de oba-oba em cima do Palmeiras, não começa a jogar favoritismo em cima da gente. A gente tem que ficar otimista. Então eu espero que vocês entendam essa minha, né, como otimismo e não como soberba e não como, né, já ganhou, nada disso. Tá? Vamos para as perguntas? Vocês fizeram superchat? Eu não olhei. Que vocês fizeram. O Papini fez. Então eu já vou pegar do Papini aqui, depois eu vou subir para ver se teve mais. Eu não fiquei olhando as perguntas para não perder o foco, tá, gente? Então o Papini pergunta se ele prefere, se que seria melhor, Thiago Santos ou Lucas Lima na quarta-feira. Ele prefere o Lucas Lima, mas acha que o Filipão vai de Thiago Santos. E tá dando parabéns pelas transmissões que a gente faz ao vivo, cada vez melhores. Obrigado. A gente está aprendendo, tá? Eu e Bruno Zaniolo estamos aprendendo dia após dia. Thiago Santos ou Lucas Lima na quarta? Ele não vai abrir mão de dois volantes, tá? Thiago Santos com Felipe Melo eu não gosto. Felipe Melo não vai bem de segundo volante, mas acho que volta o Bruno Henrique, tá? E aí ele vai com o Moisés. Ele não vai colocar o Lucas Lima. Então ele vai de Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés. Aí aberto de um lado, Dudu. Do outro lado, depende se o Borja joga ou não, né? Então o William aberto e Borja na frente. Se o Borja não jogar, o William na frente. E aí do lado esquerdo ele vai pensar entre Johan, provavelmente Johan, né? Ele pode pensar em colocar o Lucas Lima aberto. Também não gosto. Não gosto do Lucas Lima aberto. O Lucas Lima é um cara que tem que jogar por dentro. Esse é o talento dele. Opa, teve mais um aqui. Giancarlo Marcondes. Gostou do modo lacraia? Teve gente que ficou ofendidinho, sabia? Teve gente que ficou ofendidinho. Ah, que coisa de Bambi, para que ofender o menino assim, não sei o quê. Aliás, para falar em ofender, vocês lembram quando o Daverson fez um gol? Não lembro qual o jogo, que aí focou um sujeito ali atrás do gol e ele falava: "O Daverson é horrível". Pô, sujeito amargo, sujeito azedo, né? E aí ele vem querer trocar ideia no Twitter. Eu critiquei o cara. E ontem ele fez de novo. Pô, o Davis já tá jogando bem, cara. Ele tá decidindo o jogo, tá decidindo o derby. Aí ele é um cara que gosta de aparecer na câmera, né? Engraçado isso, a câmera da Globo. Falar os meninos aqui. A câmera hoje qualquer um tem. Mas ele gosta de aparecer na comemoração do gol. Ele gosta de aparecer para o Brasil inteiro, para o mundo. E ontem ele falou: "Não fez mais que obrigação". Aquilo é muita má vontade, né? É muita má vontade. E aí eu critiquei ele de novo ontem. Pô, que cara chato. Aí eu falei que ele era xarope e babaca. E é mesmo. Aí ele vem querer trocar ideia no Twitter. Bom, isso já aconteceu da primeira vez, né? E aí, sabe, puta arrogância, puta não sei o que, eu faço o que eu quero. Não, desculpa. Não quero nem conversa com um cara desse. Eu não quero conversa com um torcedor que, sabe, leva essa negatividade. O cara tá atrás do gol, cara. Sabe, o lugar mais legal que tem para assistir, sabe, com emoção o jogo, e o cara fica lá xingando. E acha que tá ajudando o Palmeiras ainda. Aí ele vem: "Você é ditador, você bloqueia". Eu bloqueio mesmo, cara. Bloqueio mesmo. Eu não quero nem conversa com um cidadão desse, cara. Não merece, sabe? Na verdade, não devia nem estar mencionando esse cara aqui. Mas eu falei isso porque teve gente que que ficou ofendidinho com eu ter falado lacraia pro Daverson, como se não tivesse sido, sabe? Lacraia, parece a lacraia, toda fora de controle, parece o Daverson. Só por isso, não tem nada a ver com Bambi, nada disso que vocês estão falando aí. O Edgar Almeida deixou um apoio aqui no Superchat, pediu like. É isso mesmo, tem que deixar o like, aliás, né? Like, dá like para o canal ficar, né, mais conhecido e tal. Que mais? Teve mais algum aqui? Se não teve, vamos pegar as perguntas que os estagiários selecionaram. Agora, deixa aí, né? Deixa o superchat aí. Papini, é isso aí. Ah, teve mais um do Heitor Mota. Como acompanhar os jogos? Verdade neles. Ué, como acompanhar os jogos? Se você está falando de acompanhar a imagem do jogo, a gente não tem os direitos. Quem tem direito é a Globo. O jogo da Libertadores divide Globo e Fox. Mas a gente faz um esquema de rádio, né? Aqui no nosso canal. Então, se você está aqui no nosso canal agora, depois você pega os vídeos anteriores e lá as transmissões que a gente faz como se estivesse narrando para o rádio. Então, ao vivo, o pessoal faz assim, o pessoal liga a TV no mudo e fica ouvindo a nossa transmissão, minha e do Bruno Zaniolo. Aliás, o Bruno Zaniolo narra muito, né? Ele é um puta narrador. E eu só fico lá dando uns palpites lá no comentário, torcendo. Mas o pessoal tem assistido, tem gostado e tem feito isso. Eles deixam no mudo e ouvem o som da nossa transmissão. E às vezes precisa fazer um ajustezinho no tempo, né, para sincronizar a imagem com o som. Então dá o pause na imagem, quando ele fala, ah, autoriza, né? Então, quando o jogador dá o primeiro toque na bola, dá o pause, espera a nossa transmissão alcançar. Aí, quando o Bruno fala, ah, autoriza, você solta a bola rolando e aí você sincronizou a TV com o som da nossa transmissão. Obrigado pelo apoio, Heitor Mota. Vamos lá. Esses loucos aí, vocês não precisam ficar tirando 5 minutos. Dá ban de uma vez, viu, estagiários? Vocês estão com o dedo do estagiário das perguntas. Juliano, padrinho, fomos roubados ontem. Você também está preocupado em relação à sequência da temporada? Já que se fosse um jogo de mata-mata, possivelmente teriam nos custado a classificação? Claro que sim, Juliano. Claro que sim. E você foi muito feliz quando pontuou isso no comentário do post hoje lá no nosso site. Quando o Filipão fala de coisas externas, a gente não sabe exatamente o que ele está falando, né? Ele foi muito misterioso. Ele falou que tem que fazer ajustes na parte externa, fora das 4 linhas. Porque dentro das 4 linhas está indo, as coisas estão evoluindo bem, mas tem muita coisa fora que precisa ajustar também. Então, muita gente falou, ah, é o Davidson. Também deve ser. Ah, é a Carminha. Pô, a Carminha, de fato, parou, né? Ela deu uma de repórter outro dia, constrangeu lá o Felipe Melo por alguns minutos, mas parece que ela não está mais, né, usando a academia como estúdio dela particular de Instagram. Mas até que ponto a influência dela nos bastidores, no rumo do time. Nesse ponto da temporada, a gente não pensa mais em construção do elenco, né? A gente já está pensando até no ano que vem e o Palmeiras já tem 2 ou 3 já contratados, né, para o ano que vem. Mas o que será que o Filipão está ouvindo? Né? Ele ainda está aprendendo esse jeito novo dos bastidores do Palmeiras. Tem coisa acontecendo lá que não é no tempo dele. Então ele está aprendendo, está conhecendo o Matos, está conhecendo a própria Carminha, está entendendo o tamanho da influência deles, dos bastidores. Será que ele estava falando disso quando ele falou em ajustes na parte externa que precisa acontecer? Será que ele estava falando de arbitragem? Aí sim, pegando o gancho da tua pergunta, Juliano. Ou será que é outra coisa que a gente não faz a menor ideia? Ou será que é tudo isso? não sabemos, né? Agora, que preocupa demais, preocupa. A arbitragem sempre vai preocupar, porque ontem a gente foi roubado de novo, como você mencionou. Então, parece que não está sendo feito essa parte preventiva na arbitragem. Tem várias perguntas que são exatamente sobre tudo isso que eu acabei de falar, tá? O Thiago Ricardo pergunta aqui: sem o Borja e sem o Deverson, se eu montaria o time com os três atacantes móveis, Dudu, William e Johan, ou arriscaria o Papagaio? Eu faria com os três atacantes mais móveis, porque eu não acho que o Papagaio é uma opção para sair jogando. Acho que o Papagaio é uma ótima opção, ou uma boa opção, se a gente estiver precisando do resultado. E aí você tira um volante e coloca o Papagaio para deixar a área com mais gente. É normalmente nessas mexidas que acaba saindo gol, né? Na hora da pressão, na hora daqueles 15 minutos finais. Mas para sair jogando, Papagaio não. O Júnior Paixão pergunta se eu acho que o Palmeiras tem que vender o Deyverson no ano que vem. Ah, eu não acho que o Deyverson é um cara para fazer parte de planejamento inicial de elenco, não. Assim, você tem recurso, você tem ambição, você tem que ter dois centroavantes. Assim como você tem dois ótimos em cada posição hoje, eu quero dois ótimos de centroavante. Então, Borja é um ótimo, ótimo. Eu quero ter outro ótimo. O Deverson não é outro ótimo. Então, assim, não é nada contra o Deverson. Não é que nem o. Vou usar um adjetivo. Não é que nem o belezão ali que fica na câmera ali. O papagaio de pirata ali que fica lá. Deverson é horrível. Não, não sou isso. Eu não sou anti-Deverson. Mas eu acho que. A ambição que o Palmeiras tem, Deverson não encaixa. O Deverson hoje é membro do grupo, é querido, é bem-vindo, vamos apoiar o cara enquanto ele estiver aqui. Mas para o ano que vem, tendo a oportunidade, e o Palmeiras terá, porque tem recursos, está com o fluxo de caixa acertadinho, vai poder ir ao mercado com força. A gente não sabe ainda quem entra, quem sai, né? Vai ter algumas movimentações no elenco. Eu espero que não tenha muitas, viu? Porque o elenco está muito bom, está muito bem montado. Eu faria umas quatro ou cinco alterações no máximo, mas não é hora de falar nisso. Mas eu gostaria realmente de ter um centroavantão. Tá? Um abraço para o Maiorino, que fez aqui mais um apoio na transmissão, e ele está mencionando a preocupação com a final da Copa do Brasil, se chegarmos. Ainda bem que fez essa ressalva, né? Será contra um dos queridinhos valendo 50 milhões. Seremos esquartejados pela arbitragem. Esse desenho está bem claro já faz tempo, né? Desde que eles anunciaram essa premiação. E eu acho que não é para o Flamengo, é para o Corinthians, né? Porque o Flamengo está bem de grana. Eu acho que eles vão querer ajudar o Corinthians. Até porque o Corinthians está adiantando grana da Globo. Então a Globo quer mais é que, né, que o Corinthians se resolva financeiramente. Então, o que a Globo puder fazer para o Corinthians ganhar, vai fazer. Rodrigo Priolato, que mais uma vez mostrou que é pé frio, porque como não estava no estádio ontem, o Palmeiras ganhou. Sempre que ele vai, o Palmeiras perde. E ele insiste que não é pé frio, mas é pé frio sim, é muito pé frio. É tudo padrinho esses caras aí, viu, rapaziada? Vocês que estão vendo aí, ó. Os caras, além de padrinho, de dar o apoio mensal, eles vêm e fazem o apoio no programa. Então, é uma demonstração de que estão todos muito satisfeitos com o nosso trabalho, que deixa a gente muito feliz. E renova o convite, né, para você que ainda não é padrinho, para que fique padrinho, para que se junte a essa turma aí. Os caras todos se conhecem, ficam um zoando o outro de pé frio, um churrasco junto, vão beber junto. Bebem antes do jogo. Virou uma coisa muito bacana esse programa de apadrinhamento, essa comunidade em torno do Verdazo que nós criamos. E convido vocês a conhecer o projeto. Então, se vocês entrarem no link, coloca, por favor, estagiário, www.padrim.com.br/verdazo, está na descrição do vídeo, mas pode colocar em chat também para ajudar. Você conhece o projeto, você entende o que é o projeto, e aí você escolhe o valor mensal com que você quer colaborar, que pode ser qualquer valor. Né? Ah, mas é muito caro, não tem isso. Você que escolhe. Você não assina o Netflix, você não assina o Spotify, sei lá, é uma coisa, né? Ah, pronto. Estava com o meu novo melhor amigo, o governador. Tem essas coisas também, sabe? De pessoas ficarem muito amigas, muito íntimas. Mas isso é da vida pessoal de cada um, tá? Ninguém tem nada com isso. Vocês parem de fazer piadinhas aí sobre essa proximidade do governador e do Priolato, tá? Igor Silva faz uma grande pergunta aqui. É verdade que faz muitos anos que não marca um pênalti a favor do Palmeiras contra os Gambás? Sim, é verdade. Faz 10 anos que não tem um pênalti para o Palmeiras contra o Corinthians. Nesse espaço, são 30 jogos, se não me engano. Se não me engano, eu vi isso no grupo de WhatsApp da mídia palestrina, ou foi outro grupo, agora já não me lembro exatamente. E nesse mesmo intervalo parece que foram 6 pênaltis para o Corinthians. Então é coincidência, né? Deve ser. Sendo que desses 6, eles fizeram 4 e 2 perderam. Os caras estão falando do moleque japonês que foi contratado e tal. Ele veio para a base, tá? Ele veio para a base. Nem comecem a querer, sabe, transformar ele no novo Arancibia. Lembra do Arancibia? Uma vez o Palmeiras contratou, sem o menor critério, um moleque chileno. Que ele é até meio parecidinho com o Valdívia, de carinho, assim, sabe? Pô, é só porque era gringo. Ah, contratou um garoto Wonder Kid, o puta moleque bom, não sei o quê. E era o Arancibia, que não fazia nada, era um meia-boca. Não estou falando que o japonês é isso, até porque o que a gente viu, pelo menos no YouTube dele, bacana, o moleque parece ser bom mesmo. Mas vamos com calma, né? Vamos com calma. Ele é base. Nada indica que ele é melhor que o Alanzinho, tá? Então, deixa o Alanzinho. Bota o japonesinho para jogar na base. Se ele se destacar, ele vai ganhar a chance dele. E bem feito para vocês que estão revoltados com o Fantástico, vocês que estão revoltados com o Maurão, vocês que estão revoltados com o Juca Kfouri, vocês que estão revoltados com isso aí, vocês merecem. Sabe por quê? Quem manda vocês assistirem isso? A gente não está aqui fazendo o nosso trampo? Nós, que eu digo, a mídia palestrina? Eu, todos os colegas da mídia palestrina, vocês escolhem quem vocês gostam mais. Tem tantas opções hoje. Por que que vocês ainda querem saber a opinião desses caras? O que que vocês acham que o Maurão vai falar? Que ele vai bater palma pro Palmeiras? Estão loucos? Não vai acontecer. O Palmeiras foi campeão brasileiro em 2016, jogando muita bola, e ele. Com o Vocês acham que ele vai elogiar? Não vai. Vocês só vão passar raiva. Então por que vocês não prestigiam o nosso trampo? Porque a gente critica, mas a gente não tem maldade na crítica. A gente, quando a gente critica, é sempre construtiva, é sempre para tentar ajudar o Palmeiras. É diferente da crítica dos caras que é para plantar crise, que é para desestabilizar. Por quê? Por que que vocês continuam dando esse moral todo para esses caras? Vocês merecem passar essa raiva. Deise pergunta se eu acho que o Filipão deveria fazer o que o Cuca fez em 2016. Em casa, um time mais solto com o volante, fora ele usa um time mais fechado com o Thiago Santos e Felipe Melo. Eu acho que isso não passa por casa ou fora, viu, Deise? Eu acho que passa pelo pacote do jogo. Eu acho que o jogo, por exemplo, contra o Sport fora, tem que ser a configuração mais ofensiva. Mais ofensiva. Deve ter dado um solucinho aí na transmissão, mas estamos ao vivo. O João Vitor pergunta se eu gostaria do Ganso no Palmeiras. Não, não. O Ganso, eu admito que ele me enganou. Aquele ano mágico dele, que ele teve um ano que ele jogou muita bola, né? Mas ele não manteve a regularidade, ele mostrou que ele não é um jogador confiável. Então, não. Não, não quero o Ganso do Palmeiras, embora ele seja talentosíssimo. Mas. Não. Ó, que boa pergunta do Marim. Com esse entrosamento das duplas de zaga, você acha que quando um da dupla não puder jogar, o mais certo é trocar a dupla e aproveitar a liga? Sim, mas também tem que levar em conta o desgaste. Então, por exemplo, Edu Dracena é aquela coisa, né? Ele nunca teve uma fase tão boa no Palmeiras, nos. Quase 3 anos de clube já. Ele chegou no começo de 16. Por que que isso está acontecendo? Porque ele está jogando só uma vez por semana. Então, o físico dele está respondendo bem agora. E ele está conseguindo dar o seu máximo. Todas as vezes que ele teve chance, foi titular por muito tempo, era sempre aquele esquema de jogo quarta, domingo, ele já não rendia tanto. Então, o Edu Dracena está jogando fino da bola. Então, eu acho que tem que manter essa alternância. Um não pode jogar? Tem até Nico Freire e Pedrão para de repente pensar em colocar. É claro, você tem que avaliar a condição física. Se machucar o Antônio Carlos, por exemplo. Não, deixa eu pensar, para não falar besteira. Não, vou mudar o exemplo. Se machuca ou suspende o Luan. Aí quem que você vai colocar? Luan não, Gustavo Gomes, tá? Agora eu fechei o meu exemplo. Gustavo Gomes é suspenso. E aí vai ter que jogar Luan e Gustavo Gomes, não pode o Gomes. Você põe quem? O Edu Dracena? Aí eu acho que não. Porque se você coloca o Edu Dracena, você vai forçar ele a jogar numa sequência que a gente já viu que o físico dele prefere não ter. Então depende da situação, depende do adversário, depende, tudo depende. Eu acho que chegamos num ponto que a gente não tem que fazer sabe, um sisteminha, uma regrinha. Ah, se acontecer tal coisa, é aquilo. Se acontecer tal coisa, é aquilo. A gente não passa por adversário, passa por fator casa. Passa por importância do jogo, passa por característica do atacante. Então, você tem vários elementos que você tem que pesar para escolher o que fazer quando acontecer de um zagueiro dessas duplas que estão super entrosadas não puder jogar. Isso vai acontecer. O zagueiro toma cartão, né? Então, vira e mexe, está suspenso. Arthur Maimone, meu amigo Arthur, está sugerindo Thiago Santos, Moisés e Lucas Lima. Não, eu quero o Bruno Henrique, cara. Eu acho que o Bruno Henrique, a gente não pode abrir mão dele, não. Eu escolheria entre Moisés e Lucas Lima, talvez até sacasse o Moisés para forçar um pouco o Lucas Lima entrar no jogo. Mas eu quero ver o Bruno Henrique, cara. O Bruno Henrique eu acho ele fundamental. Sabemos que o Cruzeiro é time de contra-ataque, disse o Paulo Marques. Você acha que isso dificultará para nossos atacantes significativamente? Não o fato de ser um time de contra-ataque, mas o fato de ser um time compacto. O Mano compactou muito bem as linhas do Cruzeiro e é por isso que vai dificultar para os nossos atacantes e a consequência disso é que ele se torna um time de contra-ataque. Então, assim, o Palmeiras vai ter que abrir dois gols aqui no Allianz Parque de todo jeito. E com um gol só lá. Agora também tem uma coisa. Se o Palmeiras leva um gol para Minas Gerais, e não dois, já configura também o jogo de contra-ataque para nós lá. Mesmo não tendo gol fora, eles vão vir para cima e vão deixar o contra-ataque para a gente. E o Filipão também sabe armar muito bem o time para contra-ataque, sabe compactar muito bem as nossas linhas. Nossa defesa está muito boa, a gente ficou aí um tempão sem tomar gol. Então, vai ser difícil para os dois. Não vai ser difícil só para nós, vai ser difícil para caramba para eles também. Vocês acham que eles estão olhando a tabela e falando, ah, agora é o Palmeiras, sabe? Tranquilo. Não existe, cara. Hoje o Palmeiras é o protagonista do futebol brasileiro. Quem que ninguém quer enfrentar? O Palmeiras. Escolhe aí, tem tal, tal, tal e Palmeiras. O Palmeiras é o último da fila de todo mundo. Sem querer ser arrogante, sem querer. Sabe? É realidade. Então, temos que manter o otimismo também por isso. A pergunta do Caio Mordifron aqui, eu nem vou responder. Tá louco. Essa é a famosa pergunta chama-zica. Não lerei. Yuri, Borja e Arthur, pode ser uma dupla de ótimos centroavantes para o ano que vem? Então, tem esse Arthur do Ceará, né? Ele é forte. Ele tem essa característica que o Deverson não tem e que o Willian não tem. De tirar o Deverson, eu falei, quero dois centroavantões. Eu esqueci que já tinha esse menino contratado já. Esse Arthur, eu vi que ele tem características muito boas, muito interessantes. Sabe bater na bola, não é durão, ele tem uma certa agilidade, mas eu ainda não vi o suficiente para ver o poder de fogo dele dentro da área. Queria ver mais. Estão com um problema aqui na conexão. Eu espero que vocês estejam. Espero que esteja correndo bem. Então, o Diogo pergunta se é só coincidência que o melhor momento do Palmeiras coincide com esse período de silêncio da Leila. Eu acho que tudo tem a ver com o Filipão. As duas coisas têm a ver com o Filipão. O bom momento tem a ver com o Filipão e a baixada de bola da Leila tem a ver com o Filipão. Eu acho que faltava esse respaldo, né, para o Roger, que o Filipão tem. Naturalmente, o Filipão traz esse respaldo. O Filipão pode chegar e falar assim, ó, eu não quero isso, isso, isso. Se o Roger chega, é outra coisa. Então, o Filipão traz isso com ele. Isso é um bônus do Filipão. Ele trouxe isso no pacote. E não adianta falar que o Roger não tinha, nenhum treinador teria. Só o Filipão. O Adriano quer o Lucas Prato no Palmeiras. O Lucas Prato está muito bem no River Plate. Se vier, vai. É um jogador já com uma certa idade. Então, investir pesado num jogador de idade não é muito a característica desse departamento de futebol do Palmeiras, do jeito que é. Sempre quando a gente paga caro no jogador, é pensando na revenda. O Palmeiras não paga caro no jogador que não vai ter revenda. Embora eu acho que isso poderia ser revisto, viu? Mas eu acho que às vezes vale a pena queimar um dinheiro no jogador que não vai dar retorno financeiro, mas vai dar muito retorno técnico. Acho que vai chegar num ponto que o Palmeiras vai equilibrar essas duas características de compra. O Torelli, grande Marcelo Torelli, embaixador de Tambaú. Tambaú, tem que falar o nome da cidade, assim que quem é do interior gosta de ouvir o nome da cidade, né? Tambaú. Ele pergunta se depois de 16, por que o Filipão foi o único a pôr o elenco à prova e fazer render? Exatamente por essa experiência dele, por essa bagagem que ele traz, por esse moral que ele tem, coisa que nenhum outro técnico tem. Nenhum outro treinador tem essa autoridade dele, né? Esse pacote tudo que ele trouxe. Ele conseguiu, de forma muito simples, fazer o elenco render. Essa pergunta é difícil, cara. Por que que o Filipão deu certo? Eu fico pensando o contrário. E se o Filipão fosse para o Flamengo, por exemplo? Não conseguiria, provavelmente, conseguir fazer o que ele está fazendo aqui. Embora o elenco do Palmeiras seja superior ao do Flamengo, mas ele não teria, eu acho que ele não teria o moral, sabe, de impor o estilo dele lá como ele tem aqui. Então aqui ele mesmo já respondeu isso, né? Ele fala assim: aqui eu estou em casa, aqui eu me sinto muito à vontade. Eu já conheço muito esse clube, embora tenha mudado muito de 12 para cá, que foi quando ele saiu. Mas eu acho que tem um pouco disso, né? Do quanto ele se sente em casa, quanto ele se sente à vontade aqui. Coisa que nenhum outro, nenhum dele, nem o Cuca conseguia. Hora de abraços, é isso? Quem que tá com os abraços? Ah, já achei aqui. Vamos lá, rapidinho os abraços. Não estou conseguindo fazer o chat andar aqui. Travou tudo aqui, é? Travou. Vamos lá. Bruno Cerqueira, de Belo Horizonte, trabalha no jornal O Tempo e está elogiando aqui o nosso canal. Obrigado, Bruno. Breno Cerqueira. Deve torcer para o Cruzeiro. Tá só de, né? Só. Tá bom. Ou é palmeirense? Fala aí. Wesley Silva, que é de Catanduva. Um abraço, Wesley. Um abraço para o Fábio Poli, corneteiro, né? Padrinho e corneteiro. Ele é de Cafelândia. Cafelândia. Vou falar, pronunciar bem o nome da cidade. Cafelândia. Thiago Ricardo de Curitiba. Curitiba, né? Todo mundo conhece Curitiba. Dois Vizinhos, que é a terra do Tony, está sempre aqui também prestigiando o nosso trabalho. Ricardo Lugarinho, que é de Santos. Nada pode ser melhor que o Santos. Diogo Gunzel, de Vilhena, em Rondônia. Diego Sampaio, de Amargosa. Não vou falar com sotaque, que eu não vou saber fazer o sotaque direitinho. Então vou falar bem paulista, não. Amargosa. Vicente Rodrigues, de Osasco. Felipe Ferrari, de Limeira. Renan Tafuri, de Taquaritinga. Diz que vem para a capital assistir Palmeiras e Cruzeiro na quarta, lá de Taquaritinga, que não é tão perto. Fernando Geraldi, de Canela. Canela na Serra? Acho que é, né? Rodrigo Gomes, de Brasília. Emerson Ribeiro, de Rondonópolis, no Mato Grosso. Mato Grosso também tem palmeirense pra caramba. Júlio César, aqui do ABC. Santo André. Marcelo da Rocha, de Goiânia. João Orsini, de Alfenas, das Minas Gerais. Superchat que ficaram para trás, que eu não pesquei. Talarico, de 6,90. Quando será o novo churrascato? Vai ser em dezembro. Tá? Daqui a pouco a comissão de eventos começa a montar o próximo churrascato. Fábio Leghetti. Por que que não apareceu esse superchat aqui para mim? Depois eu vou checar. Então, um grande abraço para todo mundo que fez o superchat e eu deixei passar. Fábio Leghetti. Superchat dos padrinhos, é isso aí. O Talarico fez outro. Olha só, Luan recuperado. Não faria uma boa dupla com o Antônio Carlos? Ah, eu não mexeria agora nesse entrosamento, não, viu, Talarico? Deixa as duplinhas formadas aí, sem mexer. Andrei Lima fez mais um aqui. Diz que o Sul de Minas marcando presença, pé quente no clássico. Muito bem. Carlos RK da Pompeia, Wellington. Wellington, diz que não perde uma life minha. Ainda bem que você não perde minha life, né, cara? Limeira, diz que falou para os amigos palmeirenses acompanhar o canal. Muito bem, muito obrigado. Breno Dias, de Uberaba, Fábio, abraço para o Flávio Ferreira e para a Sofia de Aracaju, que estão sempre aqui também, né? Representando o estado do Sergipe. Jonas, de Porto Feliz. Sebastião Alves, de Santo André. E acabou! Ah, muito obrigado a todos. Muito boa a live hoje. Muito bom o nível das perguntas. É muito bom poder conversar em alto nível, sem aquelas perguntas de. Tá, aquelas perguntas de. Comentário de portal, tá louco, tá louco. Por isso que eu sou linha dura lá, na verdade. Às vezes o pessoal não entende. Mas vejam como se torna um local agradável para conversar sobre o Palmeiras, né? A área de comentários do Verdazzo. Então, às vezes eu posso até cometer uma injustiça, uma ou outra, mas é sempre buscando tornar, manter, né, aquele espaço, um espaço agradável para conversar. E assim como vocês estão conseguindo fazer aqui. Então, eu tenho sempre muito gosto em fazer essa transmissão, essa live aqui com vocês, porque vocês fazem também a live se tornar um papo muito agradável. A gente volta na quarta-feira para a transmissão de Palmeiras e Cruzeiro. Eu, Bruno Zaniolo, não estará. Bruno Zaniolo tem um compromisso profissional. Então quem vai narrar o jogo sou eu. De novo, lamento, desculpem, vão ter que me aturar narrando, prometo me conter, prometo não querer, né, fazer o papel do Bruno, vou só contar o jogo para vocês, sabendo, sem a menor pretensão de ser narrador, isso requer talento, né? Coisa que eu não tenho. Mas dá para brincar, dá para arriscar e dá para fazer ali um meio-campo. Espero que vocês gostem. Se não gostarem também, pode descer o cacete, não tem problema. Então a gente volta na quarta, na transmissão do jogo. Tarde, né? A gente vai dormir tarde, tem que acordar cedo na quinta. São ossos dos ofícios, porque eu tenho dois trabalhos, né? Meu trabalho normal e meu trabalho aqui no Verdazo para vocês. E sexta-feira a gente volta com o Periscatso neste horário mesmo, das 8 às 9. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa semana. Vamos torcer muito para o Palmeiras fazer um bom resultado na quarta-feira contra o Cruzeiro. E nos vemos direto do Allianz Parque, quarta-feira, 9h30, a gente começa a transmissão. Valeu! Grande abraço a todos. Enquanto ele está ao vivo, e tchau. Está ao vivo ainda? Ao vivo?